7h30, decola o X01, chama o controle de frequência 120, do sinal 8. 208, as 11:07, lá. As 11:07, decolado Coral Mono Bravo, 1300. Tente aí 5076, contato da decolagem, mantenha a rota até 25006, após direto Coral. O ASA 5076, autorizado a subir a nível de voo 180. Certo, paz 2506, direto Coral. Sim, para o 80, azul 2, com azul 5076. 397, o vento 230 graus, 89, autorizado a decolar, pista 28. Autorizado a decolar, pista 28, voo na 397. Azul 5076? Azul 5076, controle. Qual a possibilidade de falar aí o NEP? Lógico, não é só. Guarda. Turno 397, decola o X07, chama o controle, frequência 1-2-0-8. Controle 208, 397. 1397. Uno 397, tudo bem, tem o nível de voo 1-1-0. 1-1-0, 1397. Salvador, Oxalá, Maria Prisma. 4-2-0, já 3-1-5-4. Azul 5076, utilizado o voo direto, e o COS? Voa, e o COS, azul 5076. No solo aos 1-2, livre ataque para a esquerda, mantém a posição antes do taxi alfa, dando passagem à aeronave da Rochelle que está taxiando, se chama o solo 1-2, o solo alfa. Esquerda, mantém a solo 1-2-9, dando passagem ao Bianca 1-8-5, obrigado. 5076, acessado a terminar 5-2-1, recurso do oeste de Salvador, chame controle e leu na frequência 1-2-0-1. E é o som 1-2-0-1, azul 5-0-7-6, boa. O 1-8-5 vai bater um pedaço aqui dentro da pista. Se deixar tudo, a pista vai interferir no colega da viagem, ok? Tá, chegou um atraso na sequência, não pode guardar passagem, depois já libera com espera. Se chama 2-1 lá do som. Positivo, liberado, obrigado. Já desci para o 2-3-2-1. Sim, chegou no 397. 1-9-6-4, controle. Escuta, boa tarde, informação boa. 1-9-6-4, está em identificação, desse mantém a nível de voo 150 via chegada para o TIP-1. Cuidado, desce até o 150 via TIP-1. Direto TPT, tá? 3-1-5-4. Novo jogo eco, reutilizado subida, nível de voo 1-4-0. 1-4-0, boa. 397, você restrições para nível de voo 360. Sem restrições para 360, agora 397. São 3154, reutilizado desse da nível de voo 050. 050 até 3154. Bravo Zulu Eco, autorizado subir e manter nível de voo 240. 964, autorizado descer a nível de voo 090. Peça até o 090, por 90. Autorizado, aliás, do Costa 28, vento 230 graus, vento de galera. Procure a volta, confirma a velocidade indicada. 230, vou lembrar agora. Copiado. Jornal 3, depois eu vou a Froti. Deixa eu me abrir, fez minha voz, quando eu sou com o seu Brasil. Deixa eu me abrir, aqui, aguarde. vocês autorizados, aliás, manter a pista 28, está liberado da restrição de manter proa, e aguarde para a autorização de decolagem. Expropriado, confirme a proa, quantas milhas? 240, aproximadamente 5 milhas. Expropriado, passeio 22 metros. Copiado, passeio 263. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, vou ir direto ao Trim. Direto ao Trim, ao Trim, Romeu Bravo Oscar. Bono 964 complete, sinal do procedimento ILSVU, e chame o turno 198 decimal 95. 1895, por favor. São 3193, autorizado pela pista 18, vento 260 graus, 8 nós. Copiada para o 040, confirmo quantas milhas? 10 milhas tem que ocupar na proa de Mombá. Copiada, chamei a minha 3, como na proa de Mombá. Eu comprei o 1 e o 2 0 no 2263, desça e mantenha nível de voo 120, utilize velocidade máxima de 209 para sequenciamento, prato na aproximação. 120, máximo de 220, ou 2263. Controle Salvador. H38613, a sua escuta. André193, contatada na decolagem, suba e mantenha nível de voo 090, via saída São Bruno. Vou correr um pouquinho mais à esquerda para essa formação, já vai tomar proa de letra, se possível. André193, autorizado voo a letra. Ok, vou dar mais 3 milhas da proa, depois curva direita a letra. Prezão 93, confirma quantas milhas na proa? Pro lado, Lévera presente, prezão 93. Copiado. Retornando a proa de bomba, chamando a 326. Chamando a 326, copiado. Olha, quase informa 5 nós de causa aqui, ok? Ok, Sérgio. Eu, Romeu Bravo, cabeça para 4 no 10, pode chegar ao chimetro 1019. Após Pepita, está autorizado o sinal do procedimento ILS-U para a pista 28 em forma estabilizada. Descendo para 4000, ajustado 1019. Após Pepita, esse é o procedimento, Romeu Bravo. 64, autorizado descida nível de voo 050. Para o 050, retorno pequeno, desvio ao direito, para apresentar a informação. No 64, nível de desvio, reporte quando precisa, trato de PT. Pergunta 3193, está com a informação ali na propósito para o Doco? 3193, aguarda a presença do 126, confirma o apoio ideal para Doco? 10 graus linha direita, 215. Sim, tiramos por ali a guarda e sobre manter nível de voo 090. Positivo, está voando para o 295. Restrito 090, 393. Sente chanelha 326, desça inicialmente em nível de voo 1900, confirma quantas milhas na proa? Mais 8 milhas nessa proa, são autorizadas descida 1900. Nossa, desça 3263, reduz a velocidade para 2009. 200, 2063. 3193, autorizado voar direto para o Tóquio. E a subida? Ainda mantém nível de voo 090, informo que é um tráfego na sua posição agora de 12 horas, 2 horas no mínimo, em nível de voo 100, mais dois piso no 8, e uma aeronave na sua posição de 1 hora, 17 milhas, destinatê nível de voo 120, tipo 1, sacando 72. Ah, positivo, vai manter então 090. Voo 964, vá pro ar o céu, Vitor 3W. Em tirar, realizar procedimento, ele é sexo? Afirmo. Sente na proa do seu hábito 36, desvista 2500, pega autorizado o final do procedimento. ILS-X8-28, informe estabilizado. Autorizado ILS-X8-28, informaremos a desvado gol 1964. Livre a voz para o seu 2500, informe estabilizado. 2010 e formará estabilizado, vamos ver para o lado. A chanela é 326, após o desvio, direto para o PIP. Autorizado, finalizando o desvio, direto para o PIP, a chanela é 3263. Chanel 63, informam para a sua posição agora. De 9 horas, afastado em 8 milhas, mantendo o nível de voo 090, aguarde para descer. Guarda, guarda. 263, informam para a sua posição de 9 horas, 5 milhas, mantendo o nível de voo 090, tipo 1-2-3-2-0, traço adicional, posição de 1 hora, afastado em 5 milhas, mantendo o nível de voo 100, tipo 1-2-3-1-8. Os dois próximos pés. Estabilizado, Romeu Bravo. Romeu Bravo, Oscar, 71-98, decimal 95. Obrigado, bom serviço, Oscar. 3326, autorizado a descida nível de voo 050. Autorizado nível 050, Chanel 326. Trolho, 97, boa tarde, se tiver informação índia. Então, 3193, vou utilizar o subir a nível de voo 110. 110, 313. 309, sete, identificação, na prova de irem para a chegada e pitch, vou utilizar o subir a nível de voo 100. 00, irem. Pode ser, passarei 2263. Então, 3193, reautorizado de subir, mantém nível de voo 340. Reautorizado, 340, foi o bloco. Passarei de 2263, reautorizado de subir, nível de voo 060. 060, 2263. Desvia esquerda para o tiro 030, chanel 336. Na proa, chanel 6326. 030, 5 milhas. 030, confirme. Afirmativo, 030. Piada pro 030, chanel 6326, reporte quando possível aprovar a TPP. Informa quando possível aprovar a TPP 6326. 9, ali 226. Copiado, seu nome é 326. Agora tem quando você fala para o antepito. Eu não trouxe o serviço 362, o chamado é 326. Tirar 362, hoje vai 326. 362, 63, da Rede Repite. Repite, 097. Estabilizou o voo 1994. O 1994, completo o procedimento, chame o turno 1985. 1895, logo após o ponto de férias, deixar na pista dele. Isso, é mantendo, não é quase. Salão 219, só. 219. Oi, Salvador, uma boa tarde. Estacionamento 326, habilitado final 23. Sim, estacionamento 326, continua. Aproximação, leva a autorização em curso. Bandeira, 23. Localizador 2263. Localizador 2263, completo o procedimento e chame o torneio número 3995. 1895, ó. Salvador, boa tarde, parceria 2263, final da 28. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda a pistolinha do 2263. A mulher teve um novembro. Acione identificação, está em contato radar 63000. Oeste de Salvador, eu comprei os imóveis dessa linha de voo 05 horas. Esperamos em aula, é para o jogo na venda. Salamia 326, seu solo aos 46. Mantém a posição aí antes de ir lá na Rua do Castigo, vai seguir assim que ele se alcança, né? Sim, só livra e aguarda o trânsito da bomba. Chegada na saída de aeronave da pista 28. Vicente, 4000 feet, altimeter setting 1019. 4000 feet, altimeter 1019, FTL 023. Somos 49, de vez esquerda, chamemos 2199, só dando passagem às aeronaves São Taxiano pela Alfa. Torre Salvador, Oceania 1942, aproximando-se do ponto de pera 28, pronto. Chamemos 14, mantém a posição. Manterá o ponto de pera 6142. Autorizado acionamento, táxi, chame ponto em ponto de táxi hotel. Chamará no ponto de espera táxi hotel 5002, já está chamado. Passarei 2213 e vou lá, Delta. Se chama 21, deixa uma nova solo, mantendo a posição. 219, mantém a posição. Táxi de 1903, minha 3 no 4. Estabilizando o local de vagão 07. 1097, chame torre 1, número 8, decimal 95. 895, gol 097. Porque com sua saída vai na mesma saída das aeronaves estão colando, eu vou ter depois fazer um aguardo muito grande com elas, que devido às performances. Tá o campo. Estima aí sua decolagem em torno de 7 minutos, mais ou menos. Sem problema, tranquilo, vai no o B142 Recife, para Recife autorizado, né? Decola imediato, vento 200 graus, 1 0 mais. Afirmativo, decola imediato, Oceania 1142, para Recife. Foi voo 017, final de Zulu 28, visual. 097, ciente, continua a aproximação, vai atravessar em pouso. Ciente, aguardando 097. Boa tarde, Oceania 3-2-1, ponto de pronto. Oceania 3-2-1, ciente, mantém a posição. Mantém, né, 3-2. Autorizado, programa de almoço, estação estacionada, começa a ligar hoje. Estabilização na colagem de costa. DLS, Zulu, runway 28, alguém falar, estabilize, localize a costa, Delta 023. Decola 5-2, chama o controle de frequência 1-20-8. 20-8, 6-4-2, obrigado. Controle Salvador, Oceania 1-4-2, decolado na Aron. Oceania 1-4-2, contratada na decolagem, sobre mantém nível de voo 3-5-0, via saída Aron. Via saída Aron, está mantendo a reta até 2.500, conforme disponível pela torre 1-4-2. Oceania 1-4-2, cuidado com a curva à direita, via saída Aron. Sente iniciando a curva à direita agora então, 1-4-2. Tele 6321, autorizado Lema 328. Lema 328, 328. Solo 54, táxi à esquerda, chama 121, vê se é o nome do senhor. Esquerda 219, voo 107. Eu não lembro disso. Condições visuais para 1.500 pés. 2.0 graus, outro lado. Livre decolagem, 3.0. 3.0, autorizado para em condições visuais para 1.500 pés. Paripe, é a posta de agressiva. O meu alfa, conhece o que é? Gente, o foco é o meu alfa, Paripe, Papa Alfa, o meu índia, Papa Eco. É 321, decola 55, 41, 0018. 0018, 321, pode ser, boa tarde. Nossa, ela é 6325, autorizado em colar a pista 28, vento 2,0 graus, meia do jamais. Autorizado 2863. Contato com o Tower 1 Chamei 6321, contato radar da colagem, suba via Arbo 1 para nível de voo 360. A coluna 360, 6321 via. Decola 5, 7, chama o controle de frequência número 0, isso não é 8. É 0, 1, 9, 3, 5, 4. 0, 8, 1. 0, 8, 1. Boa, 3, 5. Pessoal, 0, 2, 3, 2, 8, 2, 8, ring this. 2, 1, 0, 2, 6, 8. Clear to land, 1, 2, 8, 0, 0, 2, 3. Chamei 114, 2 livre de desvio, reporte quando possível a pela Caron. Ou chamei 114, 2 livre. É, ou chamei 63, 114. Chamei 142, uma corrigenda. Eu chamei 63, 114, piada agora pro 080, reporte quando possível pela Tupi. Sim, sim, vamos ver a Tupi. Quando eu tomo 2, chamei 63, eu não sei, vou ver o ataque. Chamou 6305, contratar a decolagem, suba via São Joana, para nível de voo 360. Chamou 6321, não vou de volta elétrica. Elétrica 6321. Salvador, bom dia, passando do 4462 com a Índia. Chamou 6142, Recife, 126.85. Thank you. 126, decimal 8, 5, caso negativo 125, decimal 4, 5. 2685, negativo 2545, obrigado, 6142. Alô, 4462, eu chamo identificação. Autorizado alinhar e manter a interseção, pista 28. Autorizado alinhar a pista da interseção, 03. Os 028 on the ground at 59, lift to the left and maintain position before taxi India. Lift to the left, maintain position before India, 03. Direita para 2, 3, 0.